Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós temos várias portas de entrada por onde nós podemos chegar ao assunto desta aula, mas por uma feliz coincidência veio aqui uma pergunta do Hélio Rodrigues Pereira, com a qual eu gostaria de começar. Diz ele, imaginei uma hipótese de que a sua dificuldade de apresentar a sua filosofia de maneira sistemática decorra do fato de esta convergir à conclusão de que a recusa em aceitar algumas percepções realizadas pela cultura cristã, como a confissão e a eternidade da alma humana, está na raiz de muitos fenômenos sociais, como, por exemplo, a relação entre a confissão e o conceito da paralaxe cognitiva, e que, num sistema de exposição formal, tais conclusões apareceriam como princípios, e isto levaria ao mal entendido de alguém tomar os princípios como pressupostos, porque, na ordem da exposição formal, estes apareceriam primeiro, justamente o que se deseja evitar em função do compromisso assumido e não tomar nenhum dogma religioso como pressuposto. Bom, esta hipótese não tá errada, mas ela não é o motivo principal. O motivo principal de eu não fazer uma exposição sistemática da minha filosofia é que eu sou contra a exposição sistemática. Uma filosofia é sobretudo, vamos dizer, um exame, uma análise crítica das cosmovisões. Cosmovisão é a concepção do cosmos que nós recebemos mais ou menos pronta da nossa sociedade e que sempre tem esta ambição totalizante. Quer dizer, você, pelo próprio fato de ser uma concepção do cosmos, ela abrange tudo o que você pode conhecer e nós podemos dizer que a cosmovisão só encontra a sua expressão integral na cultura inteira na qual você está. Mesmo quando há uma superposição de culturas como acontece hoje, existe, no mínimo tem algumas cosmovisões em disputa, mas cada uma delas com uma pretensão totalizante. A filosofia jamais tem essa pretensão totalizante. Ela só pode examinar determinados pontos da cosmovisão, analisando-os criticamente, e ela não visa jamais a substituir a cosmovisão. O fato de que, durante algum tempo na história, sobretudo, vamos dizer, na Idade Clássica, ali com Descartes e Spinoza, até Hegel, mais ou menos, houvesse uma tendência geral de organizar a filosofia como sistemas abrangentes, isso não quer dizer que a noção de sistema abrangente seja inerente à filosofia. Você, por exemplo, teria muita dificuldade em reduzir a filosofia de Platão ou de Aristóteles a uma cosmovisão abrangente. Né? Eles não tinham esta pretensão, como eu também não tenho hoje. A pretensão sistêmica, ela surge num certo momento da história e desaparece em outra. Então, ela não faz... Foi um episódio na história da filosofia e não um traço inerente à filosofia. Embora, pelo fato mesmo de ser uma análise crítica da cosmovisão, a filosofia possa, em certos momentos, abranger praticamente todos os tópicos fundamentais da cosmovisão, isso possa dar uma ilusão de que ela tem uma pretensão abrangente. Mas a cosmovisão sempre existe, ela é inerente à própria cultura, ela está aí, ela é um dado da realidade. E, sobretudo, ela é uma obra coletiva, uma obra de muitos séculos, que vai se depositando e sedimentando. Nenhuma inteligência individual poderia substituir uma cosmovisão por outra. Isso é absolutamente impossível. Então, a filosofia pode parecer sistêmica pelo fato de que a própria razão é, no fim das contas, um senso de totalidade. Mas senso de totalidade é uma coisa, totalidade é outra. Quer dizer, você estar se dirigindo a uma totalidade e unidade não quer dizer que você vai alcançá-la. Uma cosmovisão, sim, tem a pretensão de unidade total e abrangente, porque ela passa como se ela fosse a própria realidade, como se fosse o próprio cosmos. Quando você absorve da sua cultura as noções fundamentais sobre o que é a realidade, o que é o tempo, qual é a hierarquia dos fatores, etc., etc., isso não vem para você sob a forma de uma doutrina, mas vem como se fosse a própria imagem direta do cosmos. Então, mas na filosofia, nós sabemos que não estamos lidando com uma imagem direta, nós estamos lidando com uma intermediação mental, quer dizer, uma atividade mental que você está exercendo em vista de corrigir ou aperfeiçoar essa cosmovisão até de rejeitá-la completamente. Então, embora orientada por uma noção de razão como senso de totalidade e senso das proporções dentro da totalidade, a filosofia não visa alcançar esta abrangência descritiva de uma cosmovisão. Por isso mesmo, ela não tem como ser apresentada sistematicamente. Você vê que mesmo os filósofos que são mais sistemáticos e abrangentes, você encontra na obra deles uma série de estudos sobre pontos particulares que às vezes você não sabe como encaixar no conjunto, ou que pelo menos eles mesmos não encaixaram no conjunto. Então, por exemplo, se você estuda as obras de São Tomás de Aquino, e você vai ver que tem as duas grandes sumas, a Suma Teológica e a Suma contra os Gentios, mas tem uma série de pontos particulares que foram desenvolvidos conforme as circunstâncias ou até a pedido de terceiros, para responder a perguntas de terceiros. Como encaixar esses estudos particulares dentro do conjunto? Falou, o próprio Santo Tomás de Aquino não fez isso, senão ele teria pego esses estudos particulares e inserido dentro das sumas de alguma maneira, coisa que ele não fez. Tá certo? Então, embora em poucos filósofos você vai encontrar um senso de unidade e totalidade tão claro quanto em São Tomás de Aquino, ele jamais teve a pretensão de organizar a sua filosofia de modo tão sistêmico que todos os escritos particulares acabassem se encaixando dentro das sumas. Não é isso? O próprio nome suma indica, de algum modo, uma intenção abrangente, mas não existe nenhuma suma que você possa dizer que abrangeu todos os aspectos da realidade ao ponto de o seu autor não precisar examinar mais nada, nenhum problema isoladamente depois. Em segundo lugar, eu não creio que eu tenha nenhuma dificuldade em evitar a ideia de tomar um dogma religioso como pressuposto, porque eu acredito que qualquer intuito apologético, por mais mínimo que seja, é desastroso para a filosofia. Quer dizer, não se trata aqui apenas de evitar tomar dogmas religiosos como ponto de partida, mas traz uma absoluta impossibilidade de fazê-lo. Você vê, quando você toma uma atitude apologética, você está tratando o cristianismo como se ele fosse uma doutrina entre outras doutrinas, e você está tomando partido dele. E eu acho que este ponto de partida, ele já é 100% errado. Não é isso? Não há doutrina no mundo que possa dar conta do que sucedeu durante a passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo pela Terra. Nenhuma doutrina pode dar. Por mais abrangente que seja, ela sempre será limitada em relação àqueles fatos iniciais. E estes fatos têm que ser tomados como tais, isso é, como coisas que aconteceram. E não, vamos dizer, como símbolos abreviados de doutrinas que seriam escritas 1.000 ou 1.500 anos depois. Você não vai me dizer que Jesus Cristo fez o cego ver e o paralítico andar, só para que depois algum teólogo explicasse o que isto significa. Então, a teologia inteira, ela é nada em função dos acontecimentos. E esses acontecimentos, às vezes, não fazem parte de uma ordem doutrinária, eles fazem parte da ordem da realidade. E é a ordem da realidade que a filosofia tem em vista. Quer dizer, nós estamos lidando aqui diretamente com esses dois fatores. A realidade, tal como chega até nós, seja pela experiência direta, seja pela experiência histórica. E, por outro lado, as cosmovisões que também se apresentam a nós como fatos. Fatos da ordem histórica, fatos de enorme duração, enorme abrangência, mas no fim das contas, nada mais que fatos. Então, se, como eu expliquei para vocês desde o início, o cristianismo não é uma doutrina, mas é uma sucessão de fatos, que depois os teólogos se esforçam para transformar, vamos dizer, numa exposição sistemática, sem jamais consegui-lo, isso é importantíssimo, quer dizer, todas as teologias são incompletas e todas são falhas. E a própria evolução do dogma cristão, se vocês estudarem ali, por exemplo, no livro do Cardinal Newman, que é um clássico, vocês vão ver que se existe uma evolução do dogma católico, quer dizer que o dogma não terminou. Está certo? E que existem milhões de questões em aberto. e coisas que pareciam claras 5 ou 6 séculos atrás podem se tornar enormemente complicadas depois. Então, quer dizer, para mim, o conjunto da doutrina católica, tal como foi estabelecido pelos teólogos, pelos concílios, pelos papas, não é senão um elemento a mais dentro da realidade. Ele é mais um fato da história. E eu não vejo o menor sentido em desenvolver uma filosofia com um sentido apologético. Eu acredito que até isto expressa, no fim das contas, uma certa deficiência na compreensão que o indivíduo tem do cristianismo, na medida em que acentua o seu caráter de doutrina e não de realidade. Né? São Tomás de Aquino dizia que nós falamos e escrevemos com palavras, e Deus fala e escreve com palavras, e palavras, coisas e fatos. Tá certo? Esta frase, para mim, é assim, é uma coisa definitiva. Então, os fatos da ordem cristã transcendem de tal modo a abrangência da doutrina cristã que você considerar o cristianismo como doutrina é você diminuí-lo. Imagina, por exemplo, vamos dizer, a sequência de milagres, não só operados por Nosso Senhor Jesus Cristo, mas depois operados por todos, né, os santos ao longo da história, eu digo, e reduza isso a uma doutrina, se você puder. Quer dizer, ali você está lidando não com uma ideia, não com uma concepção, mas com um fato de ordem brutal, na verdade. Quer dizer, uma interferência direta de Deus na realidade humana. Tá certo? E isso aí não tem como você explicar doutrinalmente. Quer dizer, a própria noção de mistério, que é tão onipresente na doutrina cristã, está dizendo que é uma doutrina incompleta. Por exemplo, chega uma hora que você esbarra numa coisa que é, vamos dizer, uma realidade da qual você pode fazer, vamos dizer, uma referência teórica, mas que não, você não tem como fechar dentro de uma explicação teórica. Né? Esta mesma tendência de tomar o cristianismo como doutrina e sair defendendo essa doutrina é uma coisa que só surgiu, não, vamos dizer, do movimento interno do cristianismo. Isso não é uma tendência interna do cristianismo. Né? Você vê, o que quer dizer a palavra evangelho? Evangelho é uma notícia, quer dizer, notícia é um relato. É uma coisa que você está contando e não uma doutrina que você está defendendo. Então, o que Cristo pediu que as pessoas fizessem foi que elas saíssem e contassem para as pessoas o que aconteceu, e não que ensinassem uma doutrina em particular. Né? Cristo não era tão burro ao ponto de achar que todos os seus discípulos tinham uma compreensão doutrinal perfeita daqueles fatos que, na verdade, transcendia a sua compreensão e que só podiam ser passados sob a forma de um relato. Ou seja, um relato que, por sua vez, trazia dentro de si algo do caráter miraculoso dos próprios fatos relatados. Quer dizer, na medida em que você passava, transmitia aqueles fatos a outras pessoas, elas começavam, vamos dizer, a participar de uma outra esfera de experiência que elas não sabiam que existia, e que as tornava, portanto, abertas também, vamos dizer, à irradiação do milagre. Foi isso que Cristo pediu que fizessem. A organização do cristianismo e doutrina surge de uma necessidade externa, quer dizer, são como aquele relato, ele cai num ambiente que está acostumado à discussão de ideias, no ambiente greco-romano, tá certo? Então, naturalmente, os ouvintes não cristãos ouvem aquilo como se fosse doutrina e passam a discuti-lo como doutrina. É? Então, eles pegam do relato as afirmações filosóficas ou teológicas que lhes parecem implícitas no relato cristão e passam a contestar esses pressupostos. E daí, os cristãos começam a organizar uma doutrina para responder a essa gente. Então, nós podemos dizer, de algum modo, que todo o edifício da doutrina cristã é uma resposta a objeções que são externas e a uma exigência que não é intrinsecamente cristã. Eu posso lhe dizer tranquilamente que o sujeito pode ser um cristão excelente, sem entender nada da doutrina cristã. Você vai dizer que o cego, o paralítico e todos os primeiros seguidores de Cristo conheciam, então, São Tomás de Aquino e as sentenças dos papas, eles não conheciam nada disso, não existia, simplesmente não existia. O que eles tinham, vamos dizer, é a visão de um fato e a confiança numa pessoa. Quando Jesus Cristo vai curar o sujeito, o cara diz, olha, eu não posso me curar a mim mesmo, mas você pode porque você é o Filho de Deus vivo. Hã? Então, isso aí não é uma doutrina, isso é a confiança direta no poder que uma determinada pessoa representa, que personifica. Personifica não idealmente, não doutrinalmente, tá certo? Mas realmente. Então, a necessidade da doutrina vem da cabeça de gregos e romanos, sobretudo gregos. Quando ouviam o relato, eles não ouviam como relato, eles ouviam como filosofia implícita. Quer dizer, por exemplo, se você diz, olha, Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, então o que você está querendo dizer? Está querendo dizer que existe um só Deus, assim, assim, assim? Então, era uma interpretação doutrinal que as pessoas estranhas à fé faziam. E para responder a essas dúvidas, que vinham de uma mentalidade totalmente estranha ao cristianismo, foi que se desenvolveu a doutrina cristã. Então, normalmente, essa doutrina não seria necessária. A necessidade da doutrina vem da dúvida intelectual que as pessoas estranhas ao meio cristão tinham. Então, tudo isso foi feito, foi recortado na medida delas, e não das necessidades internas do cristianismo. É por isso que a doutrina só vai aparecendo aos poucos. E você vai ver que os primeiros padres não têm nenhuma presunção de organizar uma doutrina total. Eles somente respondem a determinadas objeções à medida que as objeções aparecem. A sistematização só vai acontecer mais de 10 séculos depois, justamente quando aparecem as sumas. O que são as sumas? São a organização dessas várias respostas num sistema dedutivo. Se você observar a suma, tanto a suma de São Tomás de Aquino, quanto as de Santo Alberto e outras, você vai ver que elas são, vamos dizer, um discurso lógico-dedutivo, né, organizado com diversos discursos dialéticos. Quer dizer, se coloca uma questão, a questão é elaborada dialeticamente, chega a ser uma conclusão. Esta conclusão serve de premissa para a questão seguinte. Então, é um edifício lógico-dedutivo construído com várias peças dialéticas. Isso pressupôs, então, para que isso fosse possível, foi necessária uma absorção muito profunda do legado da lógica grega. Isso deu um trabalho miserável, custou vários séculos. Né? Mas, quando você lê os escritos dos primeiros padres, não há nenhuma intenção sistêmica ali. O indivíduo só responde a esta ou aquela objeção conforme lhe tenha sido feita. Objeção que na cabeça dos próprios padres jamais teria surgido. Quer dizer, se você participa daquela, vamos dizer, atmosfera do surgimento do cristianismo, você está envolvido, vamos dizer, dentro de uma aura de miraculoso que está sucedendo na sua frente, que aliás que está em volta de você, e dificilmente você vai ter dúvidas intelectuais a respeito. É as pessoas que não participam disso que têm as dúvidas. Porque o acesso dessas pessoas ao cristianismo é um acesso intelectual e não um acesso real, vivenciado. Quer dizer, você não viu milagre nenhum, você não foi objeto de milagre nenhum, você não conheceu Nosso Senhor Jesus Cristo, você não estava lá, você não participou sequer daquela irradiação que houve ali depois do Pentecostes, com a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, você não participou de nada disso, então você chega de fora e, naturalmente, o seu enfoque não é existencial, mas é intelectual. Tá certo? Então, nós podemos dizer que a doutrina, o que nós chamamos de doutrina cristã, é o fato cristão recortado e reconstruído à luz de uma necessidade externa que não tem nada a ver com o cristianismo. Está entendendo? Agora, esta mesma relação ainda se observa hoje, quer dizer, não é só na origem. Você imagina que você está doente, você foi lá até o Padre Pio rezou para você e você ficou curado, tá certo? De, sei lá, alguma doença mortal. Eu digo, bom, você lá vai precisar de uma explicação doutrinal para isso? Ali você se chocou, vamos dizer, com uma realidade da ordem física e metafísica que transcende infinitamente a sua capacidade de explicar. Então você está conhecendo a realidade num outro plano, que nós poderíamos chamar de existencial, por exemplo, na falta de outro nome, tá certo? E que não requer explicação doutrinal. Não só não requer, como impossibilita. Você me dê uma explicação do milagre do Padre Pio, se puder, tá certo? Ninguém pode. Então, vamos dizer, quando você tem o fato bruto, é claro, nada te impede de você buscar uma explicação. Tá certo? Mas a natureza mesmo do fato mostra que ela reflete a presença de uma inteligência, de uma vontade transcendente que não pode ser compactada dentro da sua pobre explicação doutrinal. Está entendendo? Então, o acesso doutrinal ao cristianismo é evidentemente um acesso diminuído. Por que que ao longo dos tempos ele se tornou um acesso principal? Foi justamente porque, vamos dizer, o acesso existencial estava diminuindo, estava enfraquecendo. É como se você dissesse, havia menos, vamos dizer, a presença do miraculoso na face da Terra já estava mais tênue, tá certo? Não estava tão onipresente quanto em certos momentos. Tá certo? E as pessoas tinham, vamos dizer, o acesso ao cristianismo como se fosse uma hipótese. Agora, para o sujeito, o paralítico que saiu andando, para o cego que saiu vendo, tal, isso não é hipótese nenhuma, isso é um fato. O camarada que ouve falar disto, ele pode ouvir de duas maneiras. Ele pode, pela simples narração do fato, estar recebendo o influxo espiritual, o benefício daquele fato, ou ele pode ouvir como se fosse uma coisa distante e meramente hipotética. Tá certo? E, naturalmente, no ambiente intelectual grego, era assim que as pessoas ouviam, como é assim que ouve hoje. Ora, o sujeito que é cristão, ele não tem por que se amoldar a essa exigência externa e tratar o cristianismo como doutrina e sair fazendo uma apologia. Na verdade, você não precisa. Que intuito apologético você precisa para você contar os fatos como eles realmente aconteceram? Não tem apologia nenhuma, você não está defendendo uma doutrina, você está contando uma coisa que aconteceu. Tá certo? E nós, até hoje, nós participamos disso, nós ainda estamos contando o que aconteceu. Não é isso? Então, quando nós entendemos que o cristianismo é uma sucessão de fatos, nós entendemos que ele está imbricado na própria estrutura da realidade. E a estrutura da realidade não precisa ser defendida, não existe uma apologética da realidade. A realidade tem que simplesmente ser exposta, não é isso? E admitida, e até onde possível, compreendida. Mas o próprio esforço de compreensão implica a admissão de que existe uma barreira intransponível. Essa barreira é o seguinte: jamais a explicação terá prioridade em relação ao fato. O fato é soberano. Ou seja, não são as nossas ideias que encobrem, abrangem e enquadram a realidade. Ao contrário, a realidade já estava aí, né? Muito tempo antes da gente chegar no planeta Terra. Eu nasci em 1947, eu acredito que muita coisa aconteceu antes, até que as coisas principais aconteceram antes. O mundo não estava esperando que eu chegasse e explicasse tudo. E se eu não conseguir explicar nada, que diferença vai fazer? Então, a prioridade do real em relação à explicação, eu acho que é, vamos dizer, um pressuposto inegável, tá certo? E a realidade, às vezes, tem uma condição, vamos dizer, de inteligibilidade imediata que não requer explicação. Ou seja, transcende a explicação e não requer de maneira alguma. Não é isso? Isso observa-se não apenas na ordem divina, mas na ordem humana. Né? Se uma senhorita chega para você e olha para você e fala, eu te amo, você pergunta por quê? Não, esse fato é, de certo modo, auto-explicável. Se uma pessoa diz, eu te odeio, bom, aí até é justo você perguntar por quê. Não é isso? Mas se diz, eu te amo, fala, bom, não tem explicação, isso é um fato, é um dado inicial, por assim dizer. Tá certo? Do mesmo modo, eu não vejo por que a manifestação do amor divino tenha que ser explicada. Tá certo? Ela, de certo modo, ela traz em si as condições de luminosidade e inteligibilidade imediata. Note bem, inteligir é uma coisa e explicar é outra. Né? Tá certo? Então, Do mesmo modo, a expressão do amor humano é perfeitamente inteligível, inteligível de modo imediato, mas não quer dizer que você consiga explicá-la. Né? Então, a manifestação do amor divino sobre a Terra, então, é constituída de uma constelação de fatos que são eminentemente claros, inteligíveis e luminosos, e que, de certo modo, eles por si mesmos dão o molde do máximo de inteligibilidade a que as nossas explicações, nossas pobres explicações poderiam alcançar. Então pergunto eu, para que fazer apologia? É? Que perda de tempo? E se você está fazendo apologia do cristianismo, você está pegando uma doutrina e confrontando com outras doutrinas. Eu falo, meu filho, a diferença entre o cristianismo e o resto é o seguinte, o cristianismo é uma constelação de fatos. Ele é a própria estrutura da realidade. Isso tudo aconteceu, né? E isso só acontece no cristianismo, né? Então, por que que eu vou ter que defender fatos contra teorias? Não preciso. Então, sendo assim, é claro que toda a nossa atividade filosófica, ela visa apenas a esclarecer certos pontos que surgem da cosmovisão presente, ou das cosmovisões presentes, e que podem, por virtude da sua, vamos dizer, acumulação ou da sua própria confusão interna, obscurecer as realidades fundamentais. Por exemplo, eu considero que uma confusão imensa é o fato de que a sucessão de milagres observados no cristianismo seja colocada, de certo modo, entre parênteses, no próprio esforço apologético. Né? Ora, vejam bem, estuda a vida do Padre Pio e vê se nesse aqui necessita de alguma apologia. Né? O que que eu posso fazer, vamos dizer, para tornar o Padre Pio mais defensável do que ele próprio fez? Ele não tinha nada a provar na hora em que ele, invocando Nosso Senhor Jesus Cristo, fazia aqueles milagres. Tá certo? E não há nada que a minha explicação possa acrescentar àquilo. Aquilo é autodefensável por natureza. Isso aqui se impõe, de alguma maneira, por si. Agora, se tentamos reduzir o conjunto, vamos dizer, a um edifício explicável e demonstrável em todos os seus passos, bom, estou tratando o cristianismo como se fosse uma doutrina qualquer outra, como outra, apenas dizendo que essa doutrina é certa e as outras são erradas. E essa discussão pode prosseguir indefinidamente, sem que jamais se chegue a uma conclusão. Então, Santo Tomás de Aquino dizia, contra fatos não há argumentos, né? Então, não há o que discutir aí, e não há o que fazer, não há apologia nenhuma a fazer, tá certo? Então, não é que eu estou evitando tomar dogmas religiosos como pressuposto. Não, eu nem penso em dogmas religiosos. Eu estou a uma distância enorme dos dogmas religiosos, por quê? O que é um dogma? É uma afirmação, é uma sentença que condensa, às vezes, séculos de discussões dentro da igreja. E naturalmente, é uma sentença de alcance genérico, universal, cuja aplicação retroativa ao reino dos fatos é de enorme complexidade. Então, eu prefiro continuar raciocinando a partir do reino dos fatos, pura e simplesmente, e expondo as coisas não de maneira a provar uma doutrina, mas a chamar a atenção das pessoas para os fatos. É? Olhar de novo e de novo e de novo e de novo os fatos. Ou seja, mesmo que você não chegue a conclusão nenhuma, mesmo que você não possa enunciar, vamos dizer, mesmo que você não possa transmutar esses fatos em conclusões, os fatos por si têm uma inteligibilidade imediata e uma luminosidade intrínseca. É essa que é me parece, a função do filósofo. E não é, isso não é de hoje, porque você veja, nos diálogos de Platão, que são 400 séculos, 400 anos anteriores ao cristianismo, você já observa a mesma coisa, que daqui, toda aquela escalada dialética que Sócrates vai fazendo nos seus diálogos, chega um ponto em que não é mais possível explicar, em que você tem que fazer um salto para uma espécie de contemplação. E é uma contemplação imaginativa que se expressa através da narrativa mítica. Quer dizer, até um certo ponto é possível explicar. Depois disso é possível ver sem explicar nada. Então, se a finalidade última é ver, é enxergar os fatos, então certamente não é provar uma doutrina. Entendeu? Então, outro dia, um indivíduo, não sei quem, me mandou uma carta com uma frase. Eu também não lembro de quem é a frase. Quer dizer, quanto mais você sente necessidade de provar alguma coisa, você está provando que aquela coisa é menos evidente. Então, o nosso esforço aqui não é provar nada, mas criar as condições intelectuais para que certas evidências apareçam dentro dos seus olhos e que vocês mesmo possam verificar o que eu estou dizendo. Então, quando nós entramos, vamos dizer, no mundo das provas, você está entrando dentro do mundo da técnica lógica. A técnica lógica se desenvolveu bastante ao longo dos tempos. Mas notem bem, até hoje, vamos dizer, uma prova lógica cabal não tem a força persuasiva de um único fato. Por quê? Porque qualquer prova lógica é feita numa certa direção. Quer dizer, você segue um certo encadeamento de premissas e conclusões. E esse encadeamento é como se fosse, vamos dizer, um raio de sol que prossegue numa direção única. Mas em volta tem milhões de outros raios possíveis. Quer dizer, qualquer demonstração poderia seguir milhões de caminhos diferentes. Você escolhe uma e mostra que as suas conclusões são perfeitas, mas isso não impede que haja outras, vamos dizer, abordagens possíveis. Tá certo? Mais ainda, historicamente você observa que o desenvolvimento da técnica lógica às vezes coincidiu com momentos de alienação existencial quase psicótica. E era exatamente disso que eu estava querendo falar hoje. Então, vamos aproveitar aqui um artigo muitíssimo interessante que saiu na revista The New Yorker, assinado por um indivíduo chamado Jonah Lehrer. Ele conta um fato que tem sido observado no campo das ciências nas últimas décadas, mas a respeito do qual ninguém deseja falar. E o fato é o seguinte: você toma uma determinada experiência científica que foi reproduzida, né, milhares de vezes e que chegou a conclusões estatisticamente relevantes. Por exemplo, ele cita como um exemplo inicial as drogas antipsicóticas que de segunda geração apareceram, digamos, nos últimos 30 ou 40 anos e que se revelaram muito mais eficientes do que as drogas antigas. Ele dá aqui alguns nomes: Abilify, Seroquel, Zyprexa, etc., etc. Essas drogas fizeram um sucesso espetacular, foram testadas milhões de vezes. E chegaram à conclusão de que funciona, que diminuía, atenuava os sintomas psicóticos de uma maneira espetacular que os remédios da outra geração, como Haloperidol, Aldol, etc., não conseguiam, né? Bom, uma vez provado isso, os remédios começaram a ser vendidos, né? Fizeram um sucesso engraçado. Passado algum tempo, eles viram que o grau de sucesso estava diminuindo. Ora, isso quer dizer que os primeiros testes foram errados? Não, os primeiros testes atenderam a todos os requisitos, vamos dizer, da tabulação estatística e chegaram à conclusão de que aqueles resultados, para ser atribuídos ao acaso, havia ali uma proporção de 1 para 8 milhões, por exemplo. Né? Então, não havia erro nos cálculos iniciais, nem nas observações, nem nada. Simplesmente aconteceu que os resultados foram mudando com o tempo. Então, começou a dar assim, já não dava mais 100% do resultado, dava 80%. Depois começou a dar 70, 60, 30, 20 e zero. É? Ninguém quis comentar isso aí. Eu acredito, este artigo aqui é o primeiro que eu vi na mídia sobre isto. Ele é The New Yorker, não é também uma publicação tão popular assim, é uma publicação que tem certas pretensões intelectuais. E é um artigo muito longo que dificilmente poderia sair num jornal. Do mesmo modo, ele foi observando o mesmo fenômeno em outras áreas. Por exemplo, observando o acasalamento entre pássaros. Então foi feita uma pesquisa e dizendo que ao escolher parceiros, certas raças de pássaros preferiam os companheiros que tinham mais simetria. O corpo era mais simétrico. E isso, então, ficou provado. Né? Ele não conta aqui, mas eu me lembro até de uma outra pesquisa que mostrava que os bebês tinham um senso estético também fundado na simetria. Muito bem, isso foi repetido tantas vezes, que não há mais dúvida. Tá certo? Então, falaram, mas peraí, o negócio da beleza parece ser um elemento matemático, né? Geométrico e simetria. Bom, está todo mundo convencido disso e daí as pesquisas começaram a dar outro resultado. Baixando, até que chegaram à conclusão de que a simetria não tem importância nenhuma. E ele dá vários exemplos, vários. E isso aqui está deixando os cientistas profissionais malucos. Porque a base do método científico é a reprodução do experimento. E, de repente, o próprio princípio da reprodutibilidade parece estar sendo colocado em causa. Ou seja, você reproduzir um experimento milhares de vezes parece não querer dizer grande coisa, porque, decorridos alguns anos, a própria natureza parece ter mudado de comportamento. Então, ora, para quem estudou um pouco filosofia, precisa lembrar que Aristóteles já dizia que o método de matemática não é bom para as ciências físicas. Por quê? Porque a natureza não se comporta de maneiras constantes. Que pode haver uma aparência de constância. Mas essa aparência muitas vezes é enganosa. Quer dizer, dito de outro modo, a natureza parece ter hábitos, mas não leis. Só quem tem leis é Deus, só quem é imutável é Deus. Então, só existe essa imutabilidade, essa constância, não é esfera metafísica. A esfera metafísica se refere não às realidades do mundo físico, mas, vamos dizer, às leis internas da possibilidade e da impossibilidade. Então, aquilo que tem uma contradição intrínseca é impossível, e aquilo que não tem é possível, o que não quer dizer que seja real. Então, é só nessa esfera da possibilidade universal e da impossibilidade absoluta que nós encontramos uma constância imutável. No resto, você pode encontrar hábitos muito duráveis. Alguns hábitos da natureza podem durar milhões de anos. Mas não quer dizer que não mudem. É gozado que eu tinha lido a mesma coisa muitos anos atrás, quando eu li o livro do Raymond Roer, A Gnose de Princeton. Os gnósticos de Princeton dizem um bocado de bobagem, mas as informações científicas com que eles lidam são bastante, bastante precisas. Não precisamos seguir as conclusões que eles tiram. Mas uma das constatações deles era a existência de uma história cósmica. O cosmos tem uma história. Isso quer dizer que ele não é uma coisa constante e imutável. Então, essa expressão hábitos da natureza está lá no livro do Raimundo Royer. Já havia um constatado. Falando, nós falamos em leis da natureza, mas seria mais prudente falar em hábitos da natureza. Alguns hábitos podem durar milhões de anos e outros podem durar uma década. Por exemplo, os pássaros estão aqui escolhendo seus parceiros pela simetria e de repente eles mudaram de ideia. E não há explicação científica para isso. É claro que a existência desse fenômeno, né, que é uma espécie de atenuação da reprodutibilidade, a busca de explicações para esse fenômeno seguiu duas linhas. Uma delas seria a própria variabilidade da natureza. Mas eles investiram mesmo, menos nisso do que na busca de uma explicação interna, quer dizer, algum problema com o próprio método científico, né? Ou pelo menos algum problema com a prática científica tal como se conhece hoje. Então, nesse sentido, surgiram alguns estudos muito interessantes. Um deles é aquele que mostrou que todas as revistas científicas preferem estudos que confirmam hipóteses antes do que aquelas que contestam hipóteses. Então, ou seja, eles preferem antes o construtivo do que o destrutivo. Só isso aí, é claro, já introduz um viés tremendo. Né? E o camarada que observou isso também observou uma constância estatística, mas isso não quer dizer que daqui a pouco não possa mudar completamente. Quer dizer, eles começam a preferir, né, os artigos que contestam teorias. Isso pode acontecer também. Quer dizer, o próprio estudo, né, está envolvido no próprio fenômeno que ele estuda. Quer dizer, provamos aqui que estatisticamente as publicações tenderam até hoje a escolher certos artigos e a repelir outros, mas amanhã eles podem virar tudo de cabeça para baixo. Em suma, eu não acredito que as explicações baseadas apenas nas deficiências do método científico ou nas deficiências da prática científica, como nós conhecemos, sejam suficientes para isso. Por quê? Por exemplo, no caso da simetria, né, a significação estatística dos dados iniciais é enorme e confirmada em vários estudos sobre assuntos independentes, desde os passarinhos até os bebês e até abelhas. Né? Abelhas, moscas, etc., etc. Né? Então, eu não creio que tenha havido alguma falha nos estudos e nem a intromissão de um viés editorial. Quer dizer, partimos da confiabilidade dos estudos e observamos o quê? Uma mudança dos hábitos da natureza. Veja que a confiança na estabilidade dos processos naturais começou com 100% e foi diminuindo. No tempo de Newton e Galileu, acreditava-se aquilo que Deus escreve a natureza com caracteres matemáticos. Uma vez que você encontrou a constante, pá, aquilo não vai mudar mais. Isso significa que o conjunto das constantes observadas na natureza passou a ser, para gerações e gerações de cientistas e filósofos, a realidade objetiva. Então, a estrutura matemática do cosmos era a verdadeira realidade. O mundo dos fenômenos sensoriais continuava sendo, vamos dizer, fluido e mutável. Então, nós não vivíamos na realidade. Só quem vivia na realidade eram os cientistas que conheciam as constantes matemáticas. Então, viram que a ideia da a identificação do mutável com o irreal e do constante com o real se afirmou como um dogma na origem das ciências modernas. Mas pergunto eu, o que tem a ver uma coisa com outra? Pelo fato de que uma coisa muda, ela se torna irreal, por isso, experimente, por exemplo, quando você tem uma dor, a dor não é constante. E você vai dizer que ela se torna irreal por causa disso? Quer dizer, qual é o conceito de realidade que está metido aí? Acontece que as constantes observadas na natureza por esses primeiros cientistas da Idade Moderna, receberam, então, um estatuto de realidade divina. Nós podemos conceber o absolutamente imutável e eterno. Mas as leis da natureza foram aí dotadas, foram investidas do caráter de leis divinas. E, portanto, de componentes da própria inteligência de Deus. Ou seja, Newton e Galileu haviam conseguido ler a mente divina e descobriram decretos eternos da providência que estavam em atuação na natureza. Hoje nós simplesmente sabemos que não é assim. O que Newton e outros descobriram foram apenas hábitos da natureza, ou seja, hábitos bastante duráveis, mas limitados, que, vamos dizer, você observa que estão em vigor em certos campos da natureza durante algum tempo, para que se você sair um pouco, ir para uma escala um pouco maior ou um pouco menor, as coisas já não são assim, e até numa escala microscópica as coisas podem funcionar com uma imprevisibilidade absolutamente alucinante e até de maneiras contraditórias, como observou depois a mecânica quântica. Então, o que aconteceu na entrada da Idade Moderna foi uma divinização, tá certo? De suposto, das constantes naturais, erigidas, então, em leis eternas. Então, à medida que se observa que essas constantes falham ou mudam, o que acontece? As pessoas perdem confiança no método científico, e então entram num estado de espírito absolutamente desesperador e criam então o pós-moderno, o desconstrucionismo, etc., etc., onde você não tem mais a que se ater, onde não há mais uma realidade. Quer dizer, a realidade dos sentidos já foi desmentida porque eles são mutáveis. Agora as leis da natureza também são mutáveis, então, aquele negócio do Milor Fernandes, Deus morreu, Marx morreu e eu mesmo não estou me sentindo muito bem. Mas é evidente que esse estado de espírito desesperado, de ceticismo, que invade, então, os críticos modernos da ciência moderna, ele tem como base justamente a confiança cega que foi atribuída ao método científico-matemático na entrada da modernidade. Para quem estudou bastante Aristóteles, essas variações todas, esses imprevistos todos, na verdade não são tão imprevistos assim, a gente já sabia que era assim. Aristóteles dizia, simplesmente não é possível que a natureza obedeça sempre constantes matemáticas. Ela pode obedecer de vez em quando, mas não é garantido. Acontece que quando, na entrada da modernidade, se descobriu que a astronomia de Aristóteles tinha alguns defeitos, entre aspas, eles jogaram fora a física de Aristóteles inteira, o que foi uma burrada, porque a física de Aristóteles não era uma física, era uma metodologia geral das ciências, e pior, é a melhor que já se criou. E, inclusive, foi curioso que na celebração que se fez de 1.500 anos de Aristóteles na Unesco, eu não lembro exatamente que ano foi, eles publicaram as atas, um negócio grosso assim, havia ali uma descoberta unânime, que dizia, olha, essa física não é uma física, ela é uma metodologia geral das ciências, e é assim que tem que ser lida, e se você ler apenas como uma física, você não vai entender. Isso quer dizer que, mesmo que os detalhes físicos estejam errados, tá certo? O corpo da teoria continua. E a objeção de Aristóteles ao método matemático vem a ser confirmada pelo próprio método matemático, quando ele descobre coisas como a teoria quântica, a teoria do caos, etc, etc. Ou seja, o Verhoeven estava certo, quer dizer, a natureza não obedece necessariamente a essas constantes matemáticas. E mais ainda, ela muda. Ela é, de fato, o reino da mutabilidade. Nem tudo muda na mesma velocidade, o que seria impossível. Se tudo mudasse na mesma velocidade, não haveria mudança alguma, porque, ou pelo menos nós não poderíamos perceber, mesmo porque nós estaríamos mudando no mesmo ritmo das coisas e não perceberíamos nada. Então, se percebemos a mudança, é porque a mudança também muda internamente e você tem vários ritmos ou várias velocidades diferentes nos vários processos. E justamente esta diferença de velocidade é o que nós chamamos de mudança. Então, a definição da natureza como o mundo da mutabilidade, ela é imbatível. Ela está certíssima. E só podemos compreender imutabilidade num reino transcendente da, vamos dizer, da eternidade e do infinito. Tá certo? Como é que essas coisas se tornaram, vamos dizer, invisíveis para tantas e tantas gerações de cientistas e filósofos que agora as redescobrem com enorme surpresa e alguns com um sentimento de terror ou de desencanto? Nós temos que estudar isso no próprio desenvolvimento da técnica lógica, que é uma das condições do método experimental moderno. E aí nós observamos que esse desenvolvimento foi enorme entre os séculos XII e XIV, dentro, quer dizer, do desenvolvimento da escolástica. E este mesmo desenvolvimento provoca certos efeitos que, na época, ninguém poderia ter previsto e que muitos nem mesmo entenderam. Ver aqui, o ensino medieval, ele começa nas catedrais e nos mosteiros, por volta do século XI. No século XII, este ensino, nas escolas chamadas monacais e escolas catedrais, havia chegado a uma perfeição tal que frequentemente levava o apelido de a inveja dos anjos. A característica mais fundamental da educação que ali se dava era a unidade absoluta entre as disciplinas intelectuais e a vida religiosa. Se vocês lerem o livro do Hugo de São Vítor, de Didascalicon, que é, vamos dizer, a expressão escrita mais famosa desse período, e que é, para o meu gosto, um dos 10 livros fundamentais da humanidade, vocês verão que para Hugo, nada estava fora da devoção religiosa. Por exemplo, o ensino frequentemente começava, vamos dizer, com a lógica e a matemática, e evoluía depois não só para a teologia, mas para as disciplinas práticas, como a engenharia, a navegação, o comércio, etc, etc, etc. Hugo dizia que estas disciplinas, todas elas existem para aliviar a miséria do ser humano. Miséria que ele chegou através da queda. Então, a queda de Adão e Eva havia transformado o ser humano, vamos dizer, num bichinho desamparado. Na verdade, o mais desamparado dos bichos, porque o ser humano ele nasce totalmente indefeso e para ele adquirir o mínimo de conhecimentos necessários para ele poder sobreviver, isso aí passa pelo menos uma década e meia. Quando você observa outros animais, né, você vê, por exemplo, uma leoa, os leõezinhos nascem uma semana depois, já estão acompanhando a mãe e aprendendo a caçar, quer dizer, em um mês eles aprendem tudo que é necessário. Né? Outros são mais rápidos ainda. Né? Ao passo que o ser humano não, ele necessita, vamos dizer, de cuidados que nenhuma outra espécie animal necessita. E isto mostra a sua condição de miséria. Para aliviar essa miséria é que se criaram os ofícios e as técnicas. Portanto, a prática desses ofícios fazia parte da devoção religiosa. Quer dizer, faz parte do amor ao próximo. E nessa perspectiva eram, então, ensinados. Né? Então, até hoje, a obra do Hugo é uma grande inspiração para nós. Porque você vê, por exemplo, ali, eu estava falando da apologética, eu digo, mas a apologética não faz sentido nenhum, porque, de certo modo, tudo é apologética. Se você está estudando engenharia, você está fazendo apologética. Então, vamos dizer, a apologética como doutrina separada, como atividade separada, distinta, com identidade própria, simplesmente não existia. E no conjunto de disciplinas que ali se ensinavam, não havia nada fora do cristianismo. Quer dizer, o objetivo final eram as virtudes contemplativas. Tá certo? E cada indivíduo que entrava ali, ele entrava numa sequência, né, de estudos e práticas que deveriam, em última análise, conduzi-lo à contemplação espiritual, se ele fosse capaz disso. Se ele parasse antes, tudo bem, ele foi até onde deu. Tá certo? Mas o trajeto dele só é explicado em função do objetivo final. Aconteceu que em 1215, aliás, ao mesmo tempo que Hugo estava desenvolvendo isso nos mosteiros e catedrais, estavam se formando as universidades, né? As universidades que eram grupos de aficionados que, por amor ao conhecimento, mandavam vir professores do exterior, criavam lá um corpo docente, né? E aos poucos foi se desenvolvendo um currículo universitário, que era diferente do currículo das escolas monacais e catedrais, mas que aproveitava muito dele, né? E, finalmente, em 1215, o Papa Inocêncio III publica o Regulamento da Universidade de Paris e constitui as profissões universitárias. Então, cria a carreira universitária. O ensino universitário era basicamente orientado para a leitura e comentário de textos. Então, conforme o domínio que o indivíduo mostrasse na compreensão e no comentário desses textos, ele ia subindo, né, na escala universitária e, evidentemente, recebia os benefícios, vamos dizer, do prestígio, da autoridade, etc., etc., podendo até se transformar, vamos dizer, num conselheiro papal, conselheiro imperial, uma coisa assim. Esta ideia da carreira universitária existe até hoje. Você tem um plano de carreira, tá certo? Na medida em que você tem um plano de carreira, o objetivo do ensino muda completamente. Porque os camaradas que no ensino monacal chegavam ao ponto mais alto, o que que eles tinham virado? Tinham virado monges apenas, eles não eram nada socialmente, né? Não havia, vamos dizer, esta identidade profissional. No momento em que se constitui o plano de carreira universitária, o objetivo muda completamente. Ou seja, o alvo da educação já não é interior, mas é obter o sucesso numa carreira. Então, a primeira mudança que se observa é que os porta-vozes desse ensino já são muito diferentes dos anteriores. Não é um monge falando para outro monge. É um professor falando a uma corporação de alunos. Então, ele está ali não como um indivíduo humano, mas uma alma cristã que está se esforçando para chegar, vamos dizer, às perfeições evangélicas, mas simplesmente ele é um papel social diante de outros papéis sociais. E o que ele diz não tem que ser provado, vamos dizer, na realidade da sua prática das virtudes cristãs. Tem que ser provado de acordo com os critérios intelectuais da corporação. Quer dizer, ele tem que demonstrar um domínio técnico do assunto e uma certa amplitude de erudição. Mas, pelo próprio fato de que as universidades têm muito mais alunos do que as escolas monacais, a relação já não é mais de pessoa a pessoa, mas é a relação entre dois papéis sociais. A partir daí, você começa a ver que o domínio técnico da compreensão de textos, da análise, da demonstração lógica, começa a predominar sobre o objetivo anterior, que era a conquista da virtude da contemplação espiritual. Isto quer dizer que as pessoas que mais se destacam no ensino universitário não são já necessariamente as mais virtuosas, mas são as que dominam a técnica melhor. Então, para aqueles que imaginam que, assim, que o mundo moderno é a origem de todas as corrupções e que nós deveríamos voltar à Idade Média e que tem saudades da escolástica, etc., etc., é bom lembrar isso aqui. Isto aqui, aqueles, por exemplo, que idealizam a universidade medieval, deveriam se lembrar disso. Olha, a raiz da encrenca está ali na universidade medieval. E não por uma coincidência, aqueles filósofos que produziram ali obras de valor mais duradouro, como São Boaventura, o Santo Tomás de Aquino, embora fossem professores universitários, não eram criaturas da universidade, eles vinham do ensino monacal. São Tomás de Aquino entrou na universidade como professor, jamais como aluno. Então, eles trazem, vamos dizer, aquele aporte do antigo ensino monacal e com ele fecundam o ensino universitário, dentro da medida em que isso é possível naquela instituição. Porém, o domínio da técnica lógica adquire uma importância tão extraordinária que nós vemos que, aos poucos, as disputas medievais, disputa era um confronto, né, de dois alunos, cada um defende uma tese, fica um professor arbitrando e, no fim, ele tira uma conclusão. Então, o desenvolvimento da técnica lógica necessário para as disputas vai se aprimorando de tal modo que, a partir de um certo ponto, aquilo não tem mais nada a ver com a experiência e a crença real dos indivíduos que estão envolvidos. Ou seja, o indivíduo não precisava acreditar no que ele estava falando. E a sua crença, o seu compromisso pessoal com as suas teses, simplesmente não tinha como ser medido. Porque já não era mais uma disciplina monástica visando a produção da perfeição cristã, mas uma disciplina acadêmica visando a produzir um domínio técnico que fosse considerado, então, admirável pela corporação de alunos e professores. Isto é a origem do que eu chamo de paralaxe cognitiva. Onde os indivíduos já não falam mais em seu próprio nome. Não são almas cristãs que estão confessando. São professores que estão brilhando dentro de uma corporação profissional e que são premiados por isso. Tem ali todo um plano de carreira para o indivíduo ascender socialmente. Então, muita gente que observou a perda intelectual e espiritual que aconteceu na entrada do mundo moderno, intuiu de algum modo este fenômeno, mas tentou explicá-lo pela prevalência de certas doutrinas. Ou seja, houve certas doutrinas que apareceram então e que corromperam tudo, como, por exemplo, o nominalismo. Muita gente joga pedras no nominalismo por causa disso. Eu posso dar como exemplo aqui Richard Weaver, um livro Ideas Have Consequences, é um clássico da filosofia americana. O nominalismo era uma teoria que se opunha ao chamado realismo lógico. O realismo lógico é aquele que acredita que os conceitos universais, os conceitos das espécies, expressam realidades efetivamente existentes. O nominalismo, ao contrário, diz que não há realidades gerais, não há espécies, que há somente indivíduos, e que os conceitos gerais são, portanto, apenas nomes. Diz aqui o Richard Weaver: a derrota do realismo lógico no grande debate medieval foi o acontecimento crucial na história da cultura ocidental. Daí fluíram aqueles atos que desembocam agora na decadência moderna. Por essa razão, eu me volto para Guilherme de Ockham, fundador do nominalismo, como melhor representante de uma mudança que sobreveio às concepções da realidade naquele momento histórico. Foi Guilherme de Ockham que propôs a doutrina fatal do nominalismo, que nega que os universais têm uma existência real. O seu triunfo tendeu a reduzir os termos universais a meros nomes que serviam à nossa conveniência, conveniência cognitiva, evidentemente. A questão, em última análise, envolvia o problema de saber se há uma fonte da verdade maior do que o homem e independente dele. E a resposta a essa questão é decisiva para a visão que temos da natureza e do destino da humanidade. O resultado prático da filosofia nominalista é banir a realidade que é percebida pelo intelecto e afirmar a realidade que é percebida pelos sentidos. Com esta mudança, a orientação total da cultura dá uma virada que leva, vamos dizer, que abre a estrada para o moderno empirismo. Então, ele não é o único autor que diz isto, há uma multidão de analistas que culpam o nominalismo e, portanto, o empirismo pela perda do sentido das realidades transcendentes e vamos dizer, a afirmação da existência exclusiva dos dados, dos sentidos, né, desembocando, portanto, no materialismo, ateísmo, etc., etc. Eu sempre achei que uma doutrina por si não pode ter um efeito tão devastador, porque, afinal de contas, toda doutrina, tão logo enunciada, ela sugere o surgimento de doutrinas contrárias. Uma doutrina é apenas um elemento numa discussão. E nenhuma doutrina chega jamais a imperar de tal maneira que as suas contrárias sejam excluídas. Tá certo? Então, por exemplo, no mundo moderno, a partir do surgimento do nominalismo, aparece não uma, mas duas correntes contrárias. Aparece, de um lado, o empirismo, que acredita que somente os dados dos sentidos são reais, e aparece, por outro lado, o racionalismo, que acredita que a estrutura geral na qual nós enquadramos os fatos não é ela própria objeto de experiência e, no entanto, ela determina ou pré-molda o conteúdo inteiro da experiência. Por exemplo, Spinoza chegava a dizer que a experiência nada ensina, ele recusa completamente a perspectiva empirista, é o maior anti-empirista da história, e acreditava que somente a pura dedução racional poderia levar a algum conhecimento. Exatamente ao contrário do que diriam John Locke e outros, o pessoal da escola empirista, né, que a dedução é apenas uma utilização que você faz dos dados, dos sentidos. Eu acredito que houve realmente alguma perda, mas não causada pelo conteúdo da doutrina nominalista, porque esse conteúdo foi muito contestado e nunca o nominalismo chegou a imperar de uma maneira absoluta. Então, se ele é apenas uma das correntes que existem, entre outras, então não podemos culpá-lo de tudo o que aconteceu. Mas, às vezes existem elementos na doutrina que estão um pouco abaixo do seu conteúdo, elementos de ordem puramente formal, e que são, como assim dizer, premissas ocultas, que estas, sim, se transmitem de geração em geração de uma maneira quase inconsciente, moldando o debate pelos seus dois lados, moldando a cabeça dos seus defensores e a cabeça dos seus detratores por igual, e fazendo com que a discussão inteira tome um rumo infrutífero ou paralisante. E foi, eu acredito que foi exatamente isso que aconteceu com o nominalismo. Ora, muitas das observações que William de Ockham faz contra o realismo, contra os conceitos gerais, são perfeitamente exatas. Nós não temos nada a observar contra elas. Por outro lado, quando ele faz, vamos dizer, a apologia do primado da experiência, eu digo, bom, eu não posso objetar nada contra isso, porque a experiência é aquilo que acontece. E aquilo que acontece, de fato, tem o primado sobre aquilo que eu penso. Não é isso? Então, eu não vejo como rejeitar nenhuma coisa nem outra. Não é isso? Também, vamos dizer, alguns conceitos básicos que William de Ockham usa, me parece que são absolutamente imbatíveis. Por exemplo, a distinção que ele faz entre o conhecimento intuitivo, conhecimento abstrativo. Ele diz, conhecimento intuitivo é o julgamento imediato de existência. Quer dizer, quando você tem a experiência de algo, você sabe que aquilo existe. Mesmo um pensamento. O famoso cogito ergo sum de Descartes não é nada mais do que isso. Quer dizer, ele percebe que ele está pensando e ele percebe, portanto, que o pensamento existe. Esse julgamento imediato de existência, ele é intuitivo, ele não tem a mediação de um discurso. Ele vai diretamente do fato para a afirmação de que o fato é um fato. Né? E o julgamento, o conhecimento abstrativo é um julgamento de inerência, quando percebe que uma coisa é inerente à outra. Isso não é um dado dos sentidos, é uma coisa que você tem que raciocinar para chegar lá. Né? Então, também não vejo nada a objetar à distinção que William de Ockham faz entre o que ele chama conhecimento intuitivo perfeito e imperfeito. Quer dizer, conhecimento intuitivo perfeito é a percepção de uma presença. E o imperfeito é a recordação de uma presença. Quer dizer, quando você se recorda de algo que aconteceu, bom, você está apelando ao conhecimento intuitivo, mas ele não está, vamos dizer, o objeto dele não está totalmente presente, ele está presente apenas através de um signo da sua memória, tá certo? Mas o signo tem a confiabilidade do fato que foi a sua origem ou fonte. Então, tem uma série de coisas ali em Guilherme de Ockham que eu não vejo como negar. Quando ele diz, por exemplo, que nós temos uma intuição não somente dos objetos sensíveis, mas também existe uma intuição intelectual ou intelectiva, na qual o intelecto toma consciência dos seus próprios atos interiores. Quer dizer, aqui você já tem o cogito ergo sum antecipado em 3 séculos, né? Então, ou seja, eu tenho a consciência imediata dos meus atos de consciência. Tá certo? Eles me são tão presentes quanto um objeto físico que está na minha frente. Do mesmo modo, o objeto físico pode ser recordado num conhecimento intuitivo imperfeito e os meus atos interiores também podem ser recordados num ato de conhecimento intuitivo imperfeito. Acontece que a origem do que nós chamamos propriamente nominalismo, que é tudo que eu estou descrevendo até agora é apenas o empirismo de Guilherme de Ockham, não o seu nominalismo. O nominalismo começa no instante em que, do conceito do conhecimento intuitivo, ele nega a realidade das espécies. Porque ele diz, eu só tenho conhecimento intuitivo de entes individuais. Eu não vejo... por exemplo, eu só vejo um cavalo e não a espécie cavalo. Eu vejo um gato e não a espécie gato. Eu vejo um ato de conhecimento e não a espécie dele e assim por diante. Então, se eu não tenho conhecimento intuitivo das espécies, poderia eu ter um conhecimento abstrativo? Ou seja, poderia eu chegar à noção de espécie através de um ato de abstração feito da comparação de vários indivíduos, ele disse, eu posso fazer isso, só que isto foi feito pela minha mente. Não há nenhum momento em que eu possa perceber a espécie como um dado da realidade. É a minha mente que juntou, né, os vários gatos para compor uma espécie gato. Então, aquela espécie gato só existe como uma ideia que eu tenho, né? É claro que esta não é uma coisa totalmente artificial, né? É um nome que se aplica a vários seres. Quer dizer, é um nome de multiplicidade. Então, diz ele, a única realidade do conceito geral é uma realidade mental, puramente mental. Então, o conceito é apenas o ato do intelecto. Mas acontece que esse ato do intelecto, considerado enquanto tal, também é individual. Existe cada ato do intelecto, é feito num certo momento, num certo lugar, e ele é somente aquele ato. Se eu vejo uma semelhança entre ele e outro ato, eu estou construindo esta semelhança a posteriori. Então, quer dizer, se os conceitos das espécies dos entes visíveis é apenas uma construção mental, né, o conceito das espécies de atos intelectuais também é uma construção mental. Né? Então, ele diz, o conceito ele indica semelhanças entre indivíduos, mas essa semelhança não implica qualquer realidade objetiva. É tudo construído na minha mente. Então, diz ele aqui, quer ver? Aqui, ó. Cadê a frase do homem aqui? Eu tinha até anotado. Bom, não estou achando a frase dele. Eu tinha copiado a frase certinha. Mas eu tenho aqui, em vez disso, eu não estou achando, mas estou achando um resumo que fez aqui o Nicola Avagnano. Né? Que um conceito representa um determinado grupo de objetos e não outro qualquer, não é coisa que possa ter um fundamento na relação desses objetos entre si com o conceito. Já que a própria relação não é senão um conceito privado de realidade objetiva. Ou seja, a relação também é um ato intelectual. Individual também. Eu vi um objeto, vi outro objeto, né? Percebi mentalmente uma semelhança e dessa semelhança criei, vamos dizer, um conceito geral. A percepção dessa semelhança e dessa relação é também um ato intelectual. E como tal, é um ato individual. E assim por diante. Bom, o exame que ele faz disso é de uma meticulosidade lógica absolutamente infernal. Ele diz, o conceito, então, é apenas um predicado, vamos dizer, é um signo que é predicável de várias coisas e está inteiramente na nossa mente. Bom, a mesma coisa resumida por outro autor, o Leszek Kolakowski. Usamos termos abstratos, mas as coisas que lhes correspondem no mundo não são entidades gerais e universais de espécie alguma, ou seja, entidades que existem independentemente ou inerentemente nas coisas, mas sim coisas individuais e concretas. Do realismo filosófico existem duas espécies, né? Existe aquele que diz que os conceitos gerais, as ideias gerais, existem independentemente e acima das coisas, como em Platão, que são as formas eternas. E aquele que diz que as formas existem, mas não independentemente, existem inerentemente nas coisas, que é o que dizia Aristóteles, né? Então, ou como contesta os dois. Eu digo, muito bem, então este é o conteúdo da doutrina nominalista. E a partir daí a doutrina começa a ser discutida. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Mas tem alguns pontos que estão por baixo da exposição de Ockham, coisa que ele não diz em parte alguma, mas que, vamos dizer, vem junto com os conceitos. Quando você está lendo ali a exposição nominalista, como em qualquer escrito que você está lendo. Você está absorvendo não só o conteúdo explícito, mas também as premissas implícitas, as premissas ocultas. Não é isso? Premissas ocultas que podem estar ocultas até para o próprio indivíduo que anunciou a teoria. E, vamos dizer, a influência duradoura é dessas premissas ocultas, porque elas continuam a ser, vamos dizer, repetidas implicitamente ao longo dos séculos. E elas moldam toda a discussão, ou seja, elas influenciam tanto os partidários quanto os inimigos da teoria e faz com que a discussão se limite a certos pontos, às vezes sem tocar naquilo que é verdadeiramente fundamental. Muito bem. A defesa dos conceitos universais, ela procede, então, vamos dizer, por meios lógicos, similares a esses que o próprio Occam está usando para impugná-los. Então, a discussão se dá toda dentro da esfera lógica. Tá certo? Agora, por incrível que pareça, você vê, Occam faz, vamos dizer, a defesa radical do empirismo. Ele diz que somente a experiência é que produz conhecimento. Por toda a parte dedutiva não é conhecimento, são apenas estruturas que nós estamos montando e aplicando sobre os objetos depois. Então, vejam que, segundo Richard Weaver, o nominalismo abre o caminho para a vitória total do empirismo. Mas, quando eu leio essas coisas, eu me pergunto, mas que raio de empirismo é este? Que acredita que na experiência nós temos acesso a entes individuais. Eu não tenho nenhum acesso, na experiência eu não tenho acesso a nenhum ente individual. Eu só tenho acesso ao estado em que o ente individual está naquele momento. Por exemplo, eu vejo um gato. Eu digo, mas pá, o gato apareceu agora neste momento, instantaneamente, ele só existe aqui. Ou ele já existia antes? Quando eu digo ente individual, eu estou querendo dizer um ente que existe objetivamente por trás de todos os estados sucessivos que ele vai mostrando, não só a mim, como a todos os demais entes que o conheceram. Então, se eu digo, eu vi um gato, vamos dizer, esta palavra gato, essa expressão um gato, está em relação às sucessivas percepções que eu tive e que outros entes tiveram dos vários estados desse gato ao longo do tempo. Ela está para essas sucessivas percepções como um universal está com relação aos entes individuais. Então, a identidade individual do gato está para os seus estados, como a noção geral de gato está para os vários gatos. Ou seja, o que é um ente individual? Ele é um universal. Então, eu não posso perceber um único ente individual se eu não tiver a noção da unidade dele ao longo das suas mutações. Isso é o que um verdadeiro empirismo exigiria, como mais tarde observará Edmund Husserl. Quer dizer, se é para ser empirista, nós temos que ser empirista de verdade. Então, você veja que o problema que Occam criou não é tanto por causa do seu empirismo, mas por causa, vamos dizer, de não ser suficientemente empirista. O que houve aí? Qualquer pergunta, faça, interrompa. Então, em segundo lugar, ele diz que os conceitos universais nascem da observação de semelhanças. Porém, como eu posso observar semelhanças? Para eu perceber semelhança entre um gato e outro gato, é preciso que aquilo que eu observei no primeiro gato coincida com aquilo que eu estou observando no segundo gato. Por exemplo, eu observo que o primeiro gato tem quatro patas. E eu observo que o segundo gato é preto. Como é que eu posso fazer a comparação? Não posso. Hã? Ou, por exemplo, eu observo que o primeiro gato é grande e observo que o segundo gato está dormindo. Ou seja, a comparação subentende uma estrutura geral onde todas várias características estejam já classificadas e possam formar pares bionívocas. Né? Não é isso? Isto quer dizer que se eu não tenho uma noção da estrutura geral de gato no primeiro gato, eu não posso comparar com o segundo. Mesmo porque, pergunto, por que eu teria que comparar um gato com outro gato? Por que eu não posso comparar um gato com um abacaxi, com um poste, com uma casa, com uma nuvem ou com uma ideia? Se eu sei comparar um gato com outro gato, é porque eu sei escolher o comparável. Hã? Estão entendendo? Nada disso. O Guilherme de Ockham está há anos-luz de perceber isso. Hã? Então, isso significa que se não há uma estrutura geral e permanente que eu possa reparar nos dois, nenhuma comparação é possível. E essa estrutura geral e permanente é justamente o universal gato. Ou seja, se não existisse o universal, eu não poderia perceber o individual. De modo que a existência do universal é a condição básica da experiência. Se nós só víssemos entes individuais, isso aí já seria impossível, porque nenhum ente individual está presente a nós de maneira total, ele só está presente no estado em que ele está naquele momento. Né? Mas se nós só conhecêssemos entes individuais, a construção de conceitos gerais seria absolutamente impossível. Então, onde de Ockham errou? Errou por ser empirista? Não, ele errou por não descrever a experiência corretamente. E os seus sucessores e os seus contestadores continuaram analisando a coisa do mesmo modo que ele. Quer dizer, tomaram Guilherme de Ockham pelo seu valor nominal e começaram a discuti-lo assim, sem aprofundar a noção da experiência. O que só viria a ser feito no século XX com a fenomenologia de Husserl. Então, isso, quando eu estou dizendo isso agora, parece óbvio, mas não foi óbvio. Isso quer dizer que discussões filosóficas podem prosseguir ao longo de muitos séculos, escondendo completamente o seu objeto e mantendo-se apenas na esfera das construções lógicas. E isso é exatamente o que eu chamo de paralaxe cognitiva. Porque você está vendo uma coisa, está vivenciando uma coisa e você está raciocinando a partir de outra completamente diferente, que só tem para você existência discursiva, através das palavras do seu adversário e das suas próprias palavras. Entendeu? Quer dizer, é um estado de alienação gravíssimo. Quer dizer, se o indivíduo decidiu valorizar a experiência, ele tem que valorizar a experiência. E ele tem que começar a descrevê-la como ela realmente acontece. E não utilizando apenas o conceito universal de experiência, né, como se fosse a própria experiência. Ou seja, quando Guilherme de Ockham usa a palavra experiência, ele a está usando como um realista. Está falando como se a experiência fosse uma coisa que existisse em si, universalmente estável. Quando, nesse sentido, você não existe a experiência, só existem as experiências concretas, e essas que você tem que examinar. Estão entendendo? Então, é claro que quando chega Guilherme de Ockham, a filosofia escolar que tinha evoluído muito, e a técnica lógica até era uma perfeição. As demonstrações dele são uma coisa assim de você cair de costas. Só que elas se referem a coisas que não são aquelas que ele está observando realmente, e sim a coisas que ele mesmo inventou. Então, o nominalismo acaba fazendo mal. Não porque ele destruiu conceitos universais, mas porque ele fixou um nível de discussão na qual o acesso à experiência se tornava impossível. Mais ainda, se você tomar um ente nas várias etapas da sua existência, você verá que as suas características, as características individuais que você percebe, não aparecem todas ao mesmo tempo. Por exemplo, você conhece uma pessoa e vê que ela está elegantemente vestida. Eu digo, mas ela já estava elegantemente vestida aos 3 meses de idade? Não. Isso se desenvolveu nela depois. Você observa um homem, você vê que ele é musculoso e vigoroso. Eu digo, mas ele já era assim ao nascer? Não. Ele era molinho como todo bebê. Não é isso? Então, eu poderia encher de porrada o Mike Tyson no bercinho? Isso quer dizer que aquilo que nós chamamos de ente individual é um estado no qual eu surpreendo o indivíduo, já num estado de diferenciação que ele não tinha no começo. Então, se você tomar vários bebês recém-nascidos, eles são mais parecidos entre si do que várias pessoas adultas. E se você tomar vários fetos, eles são mais parecidos ainda? É o que é uma coisa que dizer, eles são mais genéricos e menos individualizados. Isto quer dizer que o genérico está embutido no indivíduo desde o início, e a diferenciação vem depois. Portanto, o genérico não pode ter sido inventado pela nossa mente. A própria comparação entre os entes nas várias etapas da sua existência mostra isso. A diferenciação individual não vem junto com o indivíduo desde o início, pelo fato de que nós existimos no tempo e a diferenciação individual é ela mesma um processo temporal. Nada disso Viram Diocum percebeu, e seus adversários também não. Então, é isso que permite que discussões como realismo e nominalismo, ou a discussão, vamos dizer, de racionalismo e empirismo, prossiga durante séculos, num estado de total alienação em relação aos dados iniciais que suscitaram a pergunta. E quanto mais aprimorada a técnica lógica que você desenvolve, pior para você. Agora, vocês imaginam o que acontece, então, não no campo da discussão filosófica, mas no campo da ciência, onde a técnica lógica é substituída pela técnica matemática, que é muito mais aprimorada. Então, aí a construção, vamos dizer, de objetos científicos que passam a ter uma realidade autônoma em relação ao dado da experiência sensível, prossegue numa velocidade e numa abrangência enorme, povoando a Terra de entidades matemáticas, entidades estatísticas, em cuja existência nós acreditamos piamente, até que elas começam a mostrar que elas não existem tanto, como acontece neste fenômeno descrito pela reportagem da New York. Está entendendo? Então, e só para terminar essa parte, vamos dizer, uma exposição sistemática da filosofia, ela teria que ser tão interrompida por análises críticas das filosofias historicamente existentes que ela jamais terminaria. E se eu quero fazer aqui uma construção filosófica mostrando para vocês como é o universo, por exemplo, Santo Tomás de Aquino, na Suma contra os Gentios, Deus, os anjos, o universo, os planetas, a Terra, a alma humana, vai baixando o universal para o particular. Bom, Santo Tomás de Aquino fez isso, só que depois ele foi obrigado a fazer um monte de observações sobre isso, sobre aquilo, discutir a filosofia de Averroes, e o sistematismo foi para cucuias. Não quer dizer que haja incoerências, mas nem tudo faz parte da mesma construção. Quer dizer que a análise de pontos específicos que foram tornados importantes pela evolução real, histórica das coisas, predomina sobre a exposição sistemática sempre. E isto é a filosofia. A filosofia não se destina a nos dizer como é o universo, como é a estrutura da realidade, etc., etc. Mas é porque, em princípio, bom, todo mundo conhece algo sobre a estrutura da realidade e nós não pretendemos substituir isto. Mas há certos pontos que foram gerados pela tradição cultural que só obscurecem as questões e deprimem e paralisam a nossa inteligência. E é exatamente aí que a filosofia entra como uma atividade eminentemente crítica e corretiva. Por outro lado, nem toda filosofia pode evitar completamente o impulso sistemático. Por quê? Porque é próprio da razão ser o senso da totalidade na sua relação com as partes. Então, ela é um esforço de unificação que nunca chega a ser realizado e que, para não se perder, vamos dizer, em especulações puramente lógicas como essa de Guilherme de Ockham, tem que constantemente confrontar esse impulso totalizante e sistemático, tá certo? Com a coerência interna da própria alma na sua experiência real. Então, às vezes é fácil você fazer construções gerais. Mas espera aí, essas construções gerais equivalem àquilo que eu, este indivíduo concreto, estou realmente percebendo? Ou ao contrário, eu, para manter a minha construção geral, eu tenho que mentir, eu tenho que ser infiel à minha experiência, infiel à minha memória, etc, etc. E é por isso mesmo que eu digo que a filosofia é a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Ou seja, é uma tendência para a unidade, não a realização da unidade. E essa tendência vai em duas direções opostas ao mesmo tempo. Vai na direção da máxima generalidade e na direção da máxima individualidade. Ao mesmo tempo. Né? O que é a mesma coisa que dizer, vamos dizer que o lugar onde está a verdadeira filosofia é na alma do indivíduo real e concreto e não nos sistemas filosóficos. Os sistemas filosóficos são apenas testemunhos ou partes de uma de um esforço cognitivo que é eminentemente individual. Né? Então, bom, vamos fazer um intervalo. Respondemos algumas perguntas. Então vamos lá, tenho aqui algumas perguntas. Aqui o Nestor pergunta: do que resultou desse debate todo entre nominalistas e realistas? Há algo a corrigir na visão de Aristóteles sobre a existência inerente das formas universais nos entes individuais? Ou o velho estagirita já havia matado a charada? A minha impressão é que ele tinha matado a charada inteiramente, porque você vê, sem a presença do a inerência do universal no singular, o singular não poderia ser percebido como tal. Desde que, vamos dizer, a diferenciação individual é sempre é uma coisa que ocorre no tempo. Se você não é capaz de perceber, vamos dizer, o universal, você não percebe a singularidade, você percebe apenas um fenômeno no meio de outros fenômenos, tudo misturado, e o individual não chega a se perfilar como tal. Ademais, a comparação entre um singular e outro singular também não seria possível. Então, é claro que a coisa mais óbvia do mundo é que todos nós carregamos em nós, vamos dizer, a generalidade e a individualidade. Nenhum de nós é perfeitamente individualizado. A individualização é um processo, vamos dizer, temporal e bastante, bastante complexo, né? Agora, perguntando de outra forma, essa disputácio que o senhor descreveu como essencialmente paraláxica trouxe algum resultado para o debate filosófico ou foi só uma quase milenar perda de tempo? Não, claro que não foi perda de tempo, inclusive a obra de Ockham não foi perda de tempo, nada disso em si mesmo é perda de tempo, nada disso em si mesmo é prejudicial ou danoso. A única coisa que é prejudicial ou danosa é o corte entre a prática dessas disciplinas e a cultura da alma individual, a alma verdadeira, quer dizer que a diferença entre o ensino monástico e o ensino universitário é que, no caso deste último, você estava formando profissionais e não pessoas. Você estava formando papéis sociais. De modo que o compromisso do indivíduo com aquilo que ele está dizendo é cada vez menor, menor, menor, menor. Então, a pergunta, quer dizer, em que medida um papel social, quer dizer, que é uma entidade abstrata, hipotética, pode conhecer a verdade? Eu acho que não pode, acho que só um ser humano concreto pode conhecer. Então, na hora que o papel social adquire uma autonomia, ele se torna imediatamente, já é a própria paralaxe que está em ação, quer dizer, é o papel social que está falando e não o indivíduo concreto. Agora, basta reencaixar essas coisas no seu contexto existencial real e tudo assume o seu lugar. Então, nenhuma dessas técnicas... Veja, a técnica lógica, depois disso, se aprimorou muitíssimo, mil vezes mais. Mas tudo isso não adianta. Porque, vamos dizer, é uma lógica de... Parece um computador falando para outro. Tá certo? Então, você vê aqui, todos os instrumentos criados pelo ser humano para alguma coisa... Claro que todo instrumento é criado e é moldado em função da sua finalidade. Mas acontece que ele tem as suas exigências internas que não tem nada a ver com a finalidade. Não é isso? Por exemplo, se você faz um serrote, é para serrar madeira, evidentemente. Mas acontece que o metal, né, ele não cede facilmente a esta finalidade que você quer impor a ele. Ele tem a sua estrutura própria também. Então, todo instrumento para alguma coisa é também um obstáculo para essa alguma coisa, por definição. Por exemplo, se você for ver, né, ao longo da história, os esforços que os seres humanos fizeram para atenuar, por exemplo, a desigualdade humana, a injustiça, coisas desse tipo. Você vira, quando... aparece, por exemplo, no, já na Idade Média ainda, aparece a cultura do dinheiro, quer dizer, o dinheiro é um fator equalizante. Quer dizer, um indivíduo acumulando dinheiro, ele poderia adquirir uma importância social, uma autoridade, como se ele fosse um nobre de nascença. Então, através do dinheiro, você furava a hierarquia e estabelecia um novo padrão de igualdade. Logo em seguida, o dinheiro se torna o grande fator diferenciador. Não é isso? Quando depois, vamos dizer, a própria expansão das universidades é para dar oportunidade a todos e poder criar a meritocracia, quer dizer, o indivíduo vai subir na hierarquia, vamos dizer, pelos seus méritos cognitivos ou técnicos ou profissionais e não pela sua condição de nascimento ou pela quantidade de dinheiro que a sua família tem. Mas, em seguida, o estabelecimento universitário se torna ele próprio um novo criador de hierarquias e um fator de exclusão social e assim por diante, né? Daí, no fim, os caras dizem, não, então nós vamos fazer o socialismo e todo mundo vai ser igual. Só que, para fazer o socialismo, você tem que criar... Vamos dizer, um aparato político capaz de implantar o socialismo. Esse aparato vai ser infinitamente mais poderoso do que o restante da sociedade. Então você criou, vamos dizer, a exclusão social total. Está todo mundo excluído, menos quem está no partido. E assim por diante. Tudo que você inventa para uma finalidade tem, vamos dizer, uma relação dialética com essa finalidade. Nada é assim, linear. Só é linear, vamos dizer, na nossa imaginação, na lógica, mas no mundo real as coisas não são assim. Do mesmo modo, todo este aparato lógico, ele foi inventado para buscar a verdade, mas por isso mesmo, se ele é um intermediário entre você e a verdade, ele também é um obstáculo entre você e a verdade. Então, por isso mesmo que este senso, vamos dizer, da unidade do conhecimento na unidade da consciência, ele tem que ser restaurado continuamente. Se você cria, por exemplo, você está cansado, por exemplo, vamos dizer, das divisões, dos dualismos, e você quer criar um sistema abrangente para unificar tudo, né? Bom, este sistema, em seguida, se torna, vamos dizer, um motivo de alienação, porque, vamos dizer, ele se superpõe à experiência real e você tem que sacrificar ao sistema, fazer sacrifício ao sistema. Então, assim, tudo se tornaria mais fácil, como o Julián Marías que dizia, se as pessoas soubessem que este mundo não é o paraíso, entendeu? Você raciocinar de maneiras paradisíacas e perfeitas, quer dizer, num mundo cuja que não é imperfeito, vamos dizer, por acidente, que ele é imperfeito na sua própria constituição, não é isso? Imperfeição quer dizer antagonismo, quer dizer contradição, quer dizer absurdidade, tudo isso está presente no tecido do cosmos, e a gente, ao mesmo tempo, tem que conviver com isso, aceitar a existência disso, e estar continuamente tentando, vamos dizer, não superando, mas compensando. Como diz, por exemplo, Hugson Vitor, diz que as técnicas foram criadas para aliviar a miséria humana, não é isso? Mas a conquista do domínio técnico numa profissão também é um padrão de diferenciação entre você e os outros, não é isso? Então, se torna também um instrumento, vamos dizer, de dominação e opressão e de uma maneira de um tirar vantagem sobre o outro. As duas coisas existem juntas, numa permanente tensão. Né? Isso, por exemplo, para que os seres humanos criaram as cidades? Para se proteger e poder se ajudar uns aos outros. Mas a cidade, por sua vez, cria novas modalidades de maldade, de opressão, de violência, etc. Tudo é assim. Né? Então, o que a gente não pode esquecer qual é, fazer, em que ponto as coisas estão. Quer dizer, qual é a medida exata, mas é que está exata, não, a mais exata possível, que a contradição está tomando neste momento e neste lugar, e o que, que nós podemos fazer para aliviar, não para resolver. Essa solução só existe na eternidade. Tá certo? Mas a busca desse alívio, desse remédio, ela é constante e ela nunca vai parar. Por isso mesmo que, vamos dizer, as ideias utópicas de uma sociedade justa, etc., etc., elas são em si mesmas injustas. Não vai haver nunca uma sociedade justa. Isso é uma contradição de termos. E, ao mesmo tempo, nunca vai haver uma sociedade totalmente injusta. Você pode dizer, por exemplo, sei lá, a sociedade comunista foi totalmente injusta. Fala, não, a maior parte das pessoas que eles mataram eram comunistas. Ou seja, eram autores do crime. Os autores do crime se mataram uns aos outros. Por outro lado, quando você vê, por exemplo, eu me lembro o nosso ex-ministro da Cultura, Jerônimo Moscardo, ele contou que quando ele era conselheiro de embaixada na União Soviética, ele foi convidado para ir num seminário ver um ritual de ordenação de padres. E chegou lá, sabe quantos padres estavam sendo ordenados naquele seminário? 2.000. Isso em pleno comunismo. Ele disse, mas vocês não queriam acabar com a religião? Parece que conseguiram o contrário. Então, tudo tem essas ambiguidades. Quer dizer, que seminário no Ocidente ordenava 2.000 padres? Um país inteiro não ordenava 2.000 padres. Então, quer dizer que o cristianismo resistiu melhor à opressão, à perseguição, à matança, do que o cristianismo ocidental resistiu à democracia, ao bem-estar, etc., etc. Tudo pode acontecer. Então, essas contradições, elas estão sempre presentes, mas elas sempre formam uma certa figura no momento e no lugar onde nós estamos. E você entender qual é a figura real que está dentro de você, dentro da qual você está participando, isso que é o fundamental. Eu acho que, às vezes, onde você compreender uma situação real, concreta, é uma realização intelectual tão maior do que você fazer uma teoria geral, que, por isso mesmo, todo mundo prefere correr para fazer a teoria geral em vez de tentar entender o que está acontecendo. Né? Vamos dizer, só quando. Vamos dizer, aqui que é a verdade? É verdade, é universal no singular. Né? Então, quando você consegue perceber, vamos dizer, exatamente o que está acontecendo, qual é a configuração presente, qual é o seu significado universal, fala, bom, isto é o conhecimento, para mim, é o mais alto que existe. Né? E dependendo da importância do que está acontecendo, né? A compreensão do fato concreto se torna ainda mais relevante. É claro que é sempre mais fácil você fazer teorias gerais do que entender qualquer coisa. Tá certo? Mas, vamos dizer, há claro que é uma tendência, vamos dizer, acadêmica de prezar mais as teorias gerais do que as simples interpretações de estados de coisas. Mas intelectualmente, a interpretação do estado de coisas, às vezes, é muito mais exigente do que a construção de uma teoria geral. Eu ver, Augusto Rigg pergunta: na aula 28, eu já comento que o autoconhecimento até nos serve como estudo sociológico, como forma de medir quanto das más influências do meio molda a nossa mentalidade, nossos hábitos, etc. Por outro lado, cita o século XIII como época de florescimento de grandes filósofos, como Duns Scott e Santo Tomás de Aquino, e diz que tal florescimento não seria possível sem um longo preparo, coisa que só recentemente começou a ser estudada pelos historiadores. Ficou uma impressão de que o meio pode tanto corromper o homem quanto aperfeiçoá-lo. É exatamente o que eu estou falando, quer dizer, esses elementos antagônicos estão sempre presentes. Você sempre tem, vamos dizer, uma tensão, onde no mesmo instrumento que foi criado para facilitar as coisas, vem um monte de dificuldades, vem novas dificuldades. Então, já aprender a medir essa coisa nas várias direções e saber qual é a malha na qual você está preso no momento e como sair dela. Esse aqui é o grande empreendimento. Por aí, hoje mesmo, o senhor falou do início da corrupção, que o início da corrupção começou dentro da escolástica, devido também à veneração dada à técnica. Essas contradições, acredito, são bem parecidas com as que vários estudantes aqui vivenciam, influenciando-os em várias decisões. Parece-me que uma alternativa a esse conflito é de aproveitar os melhores elementos do ambiente sem que este tome totalmente. Você tem toda a razão, você vai ter que aproveitar o que existe no ambiente e tentar articulá-lo de uma maneira frutífera. Frutífera para quê? Vamos dizer, para o objetivo. Se eu definir a filosofia como unidade do conhecimento, não unidade da consciência, então é necessário você saber que o seu esforço filosófico de unificação de todos os conhecimentos que você tem, dos conhecimentos disponíveis, é, ao mesmo tempo, concomitantemente e inseparavelmente, vamos dizer, a busca de uma forma mais perfeita para a sua alma individual. Mais perfeita quer dizer, em primeiro lugar, o quê? Mais integrada, quer dizer, os pedaços, não há tantos pedaços separados. Todas as partes prestam satisfação a um centro. Tá certo? Claro que, na maior parte dos casos, você não consegue coerenciar todos os elementos. Você vê que existem elementos antagônicos dentro de você mesmo. Né? Mas você tem que ficar ali como Hércules. Diz que Hércules, quando nasceu, pegou duas cobras, cada cobra indo para um lado e ele ficou segurando no meio. Né? Isso também aparece no símbolo da medicina, o caduceu, onde você tem uma estaca, um bastão no meio e duas cobras, né, fazendo movimentos sinuosos em sentido contrário. Então, esta, vamos dizer, a unidade da nossa personalidade é a unidade de tendências antagônicas que estão ali dentro e que você tem que sempre manipular, sendo que, frequentemente, uma tendência se converte na sua contrária e a outra também se converte na primeira, tá certo? E nós estamos sempre neste movimento. Eu acredito sinceramente que o objetivo da filosofia não é fazer filosofias, não é criar novas obras filosóficas, mas criar filósofos. Né? Pode haver o filósofo sem obra filosófica? Eu digo, tá, Sócrates, eu vou o primeiro. Eu acho que isso é simbólico, quer dizer, o fundador da filosofia ocidental não tem obra filosófica alguma. Ele tem uma vida filosófica, um esforço, tá certo? De aperfeiçoamento, que depois o próprio Platão definirá como aprender a morrer. Quer dizer, a passagem a eternidade, esta é a finalidade de tudo. Então, nós todos estamos nos preparando para adquirir o nosso formato definitivo. Então, esta é a finalidade de tudo. Se as técnicas, as teorias, etc., criadas no decorrer desse esforço, se tornam finalidade em si mesmas, elas se tornaram cobras que estão engolindo você. Você perdeu o domínio da coisa, né? A mecânica da própria profissão filosófica, tal como se entende hoje, que é produção de trabalhos filosóficos, exige isso de você, de alguma maneira. Você tem que estar no estado de alienação perpétua, né, moldando a sua própria personalidade, não de acordo com nenhum ideal que seja defensável, mas de acordo com exigências do meio profissional. E é exatamente disso que nós estamos tentando fugir aqui. Então, o que são obras filosóficas? São testemunhos que a alma de filósofo foi deixando aqui e ali, frequentemente testemunhos muito reduzidos. Por exemplo, quando você lê o pensamento de Pascal, então um livro pequenininho, né? A obra inteira de Pascal é reduzida, tirando a parte matemática, física e tal, é pouca coisa que ele escreveu. Mas você vê o tamanho da alma daquele indivíduo, falou que jamais poderia comportar, se ele escrevesse 500 livros não ia caber. E você lê aquilo para você conhecer aquela pessoa e tomá-la como exemplo. Tá certo? Bom, outro escreveu muito mais, eu digo, mas este muito, por exemplo, São Tomás de Aquino. Né? A obra dele é imensa, só que tem mais coisa por trás, que ele mesmo disse que tinha. Né? E a gente vislumbra essa coisa por trás. Quer dizer, é a presença real da alma do filósofo que nos interessa. Né? Isso para nos servir de exemplo e inspiração. Então, uma função até, se dizer, energético, hormonal, né? Pelo seu exemplo, quer dizer, se Pascal pode, por que eu não posso? Quer dizer, você pode avançar numa perfeição, a gente partindo da base miserável que todos nós partimos, a gente vai aos trancos e barrancos, vai, né? Se elevando e melhorando, também com o cuidado de você não estar se moldando por imagens estereotipadas de perfeição cristã, que esses padrecos e pastores fiquem vendendo para nós, tá entendendo? Que só serve para complicar nossa cabeça. Então, sabendo, vamos dizer que perfeição não é uma coisa assim, que um molde externo que você veste. Não, de fato não é. Né? Você... A perfeição se expressa, vamos dizer, não através, vamos dizer, de um modelo, como se fosse uma planta de uma casa, ou desenho de uma máquina, não é assim, mas se expressa através do ser humano pelo qual você tem um amor e admiração, culminando na pessoa do próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Também você veja os seus defeitos, as suas paixões, as suas loucuras, etc, etc. Enfim, tudo isso faz parte da história. Né? Então, outro dia eu estava conversando com um amigo meu que dizia que a parábola do joio e do trigo reflete a história do Ocidente, a história da igreja no Ocidente. Porque não pode cortar o joio na Avenida se não corta o trigo junto. Então, tem que deixar crescer. E daí eu disse, mas por que isso não se aplica também à alma do indivíduo? Você pega o garoto de 2 anos, quer cortar todos os vícios, etc. Você vai cortar o garoto junto, não vai sobrar nada. Então, tem que crescer junto, tá certo? As virtudes e os vícios, tudo misturado. Aos poucos vai diferenciando. Por isso é que eu sou um sujeito totalmente imoralista, você tá entendendo? Eu sou contra regras morais de qualquer natureza, porque elas nunca funcionam. Elas funcionam se você as tomar, como, vamos dizer, como imagens de perfeição. Se você as tomar na literalidade da vida aqui, você vai deformar todo mundo. Não é isso? Então, às vezes eu vejo, por exemplo, os meus filhos, a Leila e o Pedro, que são pessoas de sentimentos muito bons. Todo mundo reconhece isso. Não, são pessoas muito boas. Eles querem sempre fazer o bem, etc, etc. Fala, como é que você ensinou? Falou, não ensinei absolutamente, eu não dei uma regra moral para eles, jamais. Agora, eu tentei fazer com que, pela minha conduta com eles, eu inspirasse neles o amor ao próximo, através do amor que eu tinha por eles. E eu acho que isso funcionou. Não sei, não foi uma técnica pedagógica, foi uma coisa assim que eu fiz, porque fiz. Né? Porque eu tinha preguiça de passar um ensino moral, um ensinamento moral. Então, fui fazendo assim, e não sei como, deu certo. E acho que dará certo para todo mundo também. Agora, começa com muita técnica também, mas quanto mais técnica você está usando, mais elementos de intermediários aparecem. E menos é a relação pessoa a pessoa. Não é isso? Eu também tinha uma tia que era professora primária, e era muito boa professora primária, obtinha muito sucesso. Então, vinha os professores, os inspetores, naquele tempo tinha inspetor escolar, e pronto, que método a senhora usa? Ela fala, método confuso. Então, acho que funcionava. Então, vamos ver. Aqui, a Kay Lira me manda um poema da autoria dela. Muito, muito bonito, excelente. Eu vou ler só um parágrafo para vocês. Somos lançados com pouquíssima sorte como naus de negras proas, saídas de algum cântico da Ilíada de Homero, impelidas pelo vento e pelo mar, não sabemos quando vamos ancorar. Ela lembra um pouco, nisso aí, o poema do Gerardo Melo Mourão. Né? E tá muito bom isso aqui, vai em frente, Kay. Tá, você tem jeito para coisa. Ela diz que não é profissional da área, está na área da música, mas está na cara que tem. Tem jeito, né? Outro que tem jeito é aquele rapaz do Nordeste, esqueci o nome dele. Silvério Duque. Silvério Duque é uma maravilha. Agora, precisa muita técnica, muito treinamento, mas a técnica tem que ser absorvida como se fosse uma coisa da sua personalidade mesmo. É uma, vamos dizer, como é que aprende a técnica? Eu digo, lendo poesia uma atrás da outra. Né? O Bruno Tolentino, ele sabia poesia universal de cor, não tinha um poeta de qualquer língua que você perguntar para ele, declamar 10 poemas do cara. Né? E assim, pela memória, ele foi pegando, né, as regras sem expressá-las. Agora, se você pegar aqui, manual de técnica poética, eu vou aprender a fazer tudo igualzinho, não dá certo. Então, outra experiência minha, eu quando moleque escrevia corretamente, eu estava no ginásio, escrevia corretamente, sem um erro de português, sem ter jamais estudado gramática, e eu não entendi uma palavra do que a professora de gramática estava falando. Eu fui estudar gramática com 30 e tantos anos. Por quê? A imitação, a impregnação profunda, através do amor que você tem àqueles textos. Se você ama tanto ao ponto de decorá-los, de imitá-los, quase que espontaneamente, você está aprendendo. Quer dizer, a gramática já é um estudo de segundo grau, quer dizer, é um estudo reflexivo sobre as regras da linguagem. Né? Mas o negócio é pegar a regra implícita na prática. Vamos ver o que mais temos aqui. Aqui o Marcos pergunta, li uma vez, mas não lembro quem escreveu, que o desenvolvimento dos estudos empíricos e do método experimental só foram possíveis na civilização cristã. Segundo o autor, a visão cristã do universo, Deus governa o mundo e o universo através das leis e opera segundo essas leis? Ele cita a frase de Santo Alberto Magno, Deus respeita as próprias leis, foi favorável a esse desenvolvimento, diferentemente das demais civilizações orientais, pré-colombianas, etc., etc., que devido à sua visão cósmica, por exemplo, o arbítrio dos deuses pode mudar as leis da natureza e a própria ausência, segundo ele, de crenças em leis fixas do universo não favoreceria esse desenvolvimento. Isso é correto? Olha, é e não é, porque nós vimos mesmo dentro desta aula que a coisa é um pouco ambígua. Deus pode decretar leis para reger o universo? Pode, desde que essas leis não sejam tão eternas quanto ele. Deus não tem a capacidade de fazer um universo que seja infinito e eterno como ele mesmo, porque seria outro Deus. Então, vamos dizer, o elemento de imperfeição, de absurdidade, de mutabilidade, é inerente ao próprio cosmos. Né? Então você não pode confundir o cosmos com Deus. Quer dizer, só o que é eterno e imutável é Deus. O cosmos não é assim. Esta ideia de que o cosmos se regia por leis imutáveis, ela, em parte, surge da concepção de um Deus eterno e imutável, mas em parte ela também a falseia. Também não é exato dizer que isto só aconteceu no ambiente cristão, porque você tinha a mesmíssima coisa no ambiente islâmico, e as ciências se desenvolveram primeiro no Islã e depois no Ocidente. Quer dizer, quando quando o Ocidente começa a desenvolver as suas preocupações científicas, elas já eram velhas no meio islâmico. Então, é aí, esses apologetas, está entendendo? É esse o problema. O jeito que quer fazer, eu vou aqui fazer a defesa do cristianismo. Bom, você vai defender tanto o cristianismo que você vai mentir a favor dele. Né? Isso não é certo. E depois, não precisa fazer apologia, meu filho, está entendendo? Você não tem que provar que o cristianismo é melhor para as civilizações, que ele cria sociedades melhores, porque a finalidade do cristianismo não é criar sociedades melhores, é levar as pessoas para o céu. Né? Deus prometeu salvar alguma sociedade, para que nós vamos salvar essa sociedade, ela existirá para sempre no paraíso. Ele nunca falou isso. Ao contrário, a Bíblia diz, os deuses das nações são demônios, as sociedades vão ser todas jogadas no lixo. Agora, uma alma individual vale mais do que toda a sociedade. Por quê? Porque ela dura mais do que todas as sociedades. Uma só alma imortal tem uma duração maior do que toda a história da humanidade. A história da humanidade será um piscar de olhos, não do ponto de vista de Deus só, do ponto de vista da alma imortal. Então, vamos dizer, essas projeções que se fazem, vamos dizer, da eternidade no tempo, do tempo da eternidade, sempre dão algum bode, sempre tem algum erro aí. Né? Por exemplo, o indivíduo ele quer fazer a apologia do cristianismo, então ele tem, vamos atribuir ao cristianismo um método científico. Né? Eu digo, mas que grande mérito é esse, hein? Quer dizer, o método científico nos parece uma coisa maravilhosa hoje, por causa, vamos dizer, das vantagens técnicas que ele nos trouxe. Mas quem diz que como instrumento cognitivo ele vale para alguma coisa? A ideia, por exemplo, de que a realidade objetiva não é constituída do mundo no qual nós vivemos, mas das abstrações matemáticas que nós extraímos daí, e que essa estrutura matemática tem, então, vamos dizer, a validade permanente e é dentro dela que nós vivemos, essa ideia é completamente alienante. Na verdade, está substituindo o mundo da experiência real por um mundo de abstrações matemáticas que frequentemente não dão certo e que estão erradas. Né? Ou pelo menos não tem a aplicabilidade universal que os camaradas imaginaram. Quer dizer, não tem sentido você, ao mesmo tempo, alegar para a ciência a virtude da autocorreção e da autocrítica, que a ciência está continuamente se aperfeiçoando e se revendo, etc, etc, e ao mesmo tempo pretender que ela descobriu leis eternas. Se descobriu leis eternas, não tem mais o que criticar. O pessoal entendia Newton assim, Kant entendia Newton assim, Newton descobriu as leis eternas. Então não há mais nada o que criticar ali, pô. Passou 100 anos, o cara descobriu que estava errado. Então, quer dizer, esta é uma visão estereotipada e coisificada do mundo da ciência que não tem nada a ver com o esforço científico verdadeiro, que é um esforço altamente problemático, tá certo? E bastante limitado nos seus resultados. Agora, acontece que a ideia de que o modelo matemático é a verdadeira realidade, ele não serve para você descobrir como é o mundo, ele serve para você substituir um mundo idealizado em cima do mundo real. Mas ele serve para você criar uma série de equipamentos técnicos, porque os equipamentos técnicos que você constrói com base nesses modelos matemáticos, eles são, de fato, repetíveis e funcionam sempre de maneira coerente. E como nós estamos cercados de equipamentos técnicos, eles passam, de certo modo, a ser o mundo, o ambiente físico no qual nós vivemos. E nós esquecemos que por trás dele tem um outro ambiente físico, que é o mundo da natureza, que não funciona exatamente assim. Não é isso? Isso até o momento em que os próprios equipamentos técnicos entrarem dentro da regra ali que o cara do New Yorker falou e começarem a não funcionar mais como funcionavam, o que é sempre possível. Muito bem, eu acho que podemos parar por aqui, né? Já é bastante tarde aí no Brasil. Obrigado aqui também a Marcela Andrade pelos bons votos, são simpáticos que nos mandou. Obrigado a Kay Lira pelo poema. Vai em frente, Kay, não para de escrever, não. E peraí, tem algum aviso que nós temos que dar? Então, muito bem. Eu não sei exatamente o dia em que vai começar, vai haver dois cursos da professora Margarita Nóes. Um é o curso de inglês para estudantes de filosofia, que vai continuar. E nós mudamos o texto. Eu fiz questão de colocar, eu que sugeri a ela aquele texto do Frank Raymond Leaves para começar, para que vocês vissem até onde podia a dificuldade. Note bem que aquele texto não é considerado um texto tão difícil em inglês. Quer dizer, o Leaves não é conhecido pela sua obscuridade. É apenas a riqueza, de pressupostos e alusões que tem ali que torna aquele texto difícil, mas dentro do ambiente para o qual ele escrevia, não era difícil. Então nós vamos substituir por outros textos. Eu estou aqui sugerindo uma coletânea de textos literários ordenada pelo Northrop Frye de maneira muito, muito didática. Eu vou sugerir que a professora Margarita siga mais ou menos aquele roteiro. E sugerir também que ela use este texto Mind in the Modern World, do Lionel Trilling, que também é um crítico literário, mas cujo contraste com o Leaves não poderia ser maior, porque o Trilling consegue escrever da maneira mais simples e mais clara, também sem nunca dar a impressão de didatismo e sem fazer você se sentir um menino, um principiante. Por outro lado, a professora Margarita vai começar um curso de inglês elementar, que é anexo ou separado desse curso, eu não sei, do curso de inglês para estudantes de filosofia, eu não sei exatamente o dia que vai começar, vocês sabem? Mais uma semana de livros, daí começa... Vai ter mais uma semana com o texto do Livres e depois passariam para os outros textos. Eu não sei qual que ela vai preferir começar, eu sugeri esses dois, do texto do Lionel Trilling e o manual do Northrop Frye. Então, é isso, até a semana que vem, muito obrigado.